3370, portão 612. Altímetro 04, formação é a Mike. Só um instante, copo, por gentileza. Afirmativo, tem a saída? Fuca, Jamo, Transão, Caju. Fuca, Jamo, Caju, obrigado. Maxon 556 com 3 horas e 40, está alternando Campinas, 133 a bordo. 133 Campinas, 3h40. Táxi privado direito via Índia. Ponto de espera, ponto 18614, altímetro 04, boa viagem. Gol 1556. Obrigado, ponto de espera, vai chamar a torre 18,6, gol 1556. Fala, Salvador, gol 1162. 1162, pousou, levou, táxi autorizado agora em frente, segunda esquerda, Juliette, partiu no portão de número 10. Devido a obras no setor sul do pátio, conforme notar, seguirá a viatura Follow Me, posicionada nas proximidades do portão 62, para fazer até o Follow Me até o 10. Gol 1162, está autorizado o táxi em frente até a Juliette para a posição no 0, seguindo o Follow Me. Automativo, atualizado até o 10, observando a Follow Me para instruções. Aguardando o Follow Me para instruções, gol 1162. 1790.4. Afirmativo, prossiga. 790, autorizado Salvador Recife, nível de voo 370, 370. A rota é via Piauí 58. A outra classe no 0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha após a curva esquerda. Perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 120, décima 8, 218, 62, acione 5425. Jet 20370, 58 para Recife, mantém a ponta 2000, depois segue na cara da Puca, Jamo Caju, 120.8 controle de saída, 5425 transponder, a torre 188, né? 5425, a torre 1862. 1862, muito obrigado. Salvador, acho que não é 62555. Táxi autorizado, Alfa Juliette, o portão previsto é o 5, chame antes da Juliette. Alfa Ano 91, Recife 1251. Recife 1251, 3 ano 6255, esquerda, Juliette, portão 5, autorizado. Juliette, portão 5, autorizado. Saída da EL no 550. Leda, tá presente? Mantém a saída. captando o localizador Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, torre 1986. 1986, Papa Serra. Já temos autorização. Salvador conquista uma centena, decola a pista 10, curva direita, com perfil subida a arbor. Após direto conquista, controle 120, decimal 8, 218, decimal 62. Acione o código 5404, Alfa Tango Tango. Correto, o pátio é o 3. Chame para acionamento com 04 no teu vento. Pushback, acionamento gol no 790, portão 62. 62, passou um 402 a cada, já liberou, inicia no 62, chame táxi. Autorizado, chamará. 790. Boa tarde, Ocean Air 6213, portão 4, autorização Galeão. Galeão, aguarde cópia Ocean Air 6213, formação November, confere 1014 no altímetro, já temos aprovação 360, 1 minuto para cópia, gente fez. Aguarde, obrigado. Passa nível 140, chama centro do Recife, frequência 1251, boa viagem. 251, obrigado, bom trabalho. Voo 1790, está com 63 a bordo, 063, alterna Natal com 2 horas e 15. 63, 12 e 15, Natal, táxi autorizado à esquerda, via Pátio Índia, ponto de espera no 018, 62 e 14, altímetro no 014, viagem, voo no 790. 614, Pátio Índia, 1862, voo no 790, obrigado, atento. Bravo, Oceaner. 623. Afirmo, de Salvador para o Galeão, nível autorizado 360, a rota é via peso 110, mata após luto, após Barbacena e restante conforme rota do plano. Pistão no zero, decola mantendo a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha, após a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto posição bridge, controle 120, décima 8, torre 18, meia dúzia, acione 5431. Autorizado 360, Galeão, Rota do Luno 0, SMAP, Luto, Rota do Plano. Saída da El Leda Brit, controle 1208, 5431, transponder Oxané 6213. Solo cumpriu o cotejamento. Primativo, 5431 no portal 4 em pronto. Chamada, William. Doutor, boa tarde, 5397, confirmação do tempo, João Pessoa. Para João Pessoa. 35367, Johnny People, nível 190.4. Prossiga. Conforme então, Salvador, João Pessoa, na Paraíba, nível de voo 90, decola pista 10, curva à esquerda após a terceira milha ou 2000 pés. Cumpre perfil subida Puca, Jamo, transição Caju. Após. Intercepta a aerovia Golf 677 e segue conforme a rota do plano. Controle 120, décima 8, torre 1862, acione 5444. 0-0-4, Mari, 962, 3 estados de aprendência, coluna? Oi, TAP. TAP, da DF, 962. Atenção, Pucajama, transição Caju, pela Golf 677, conta a nossa plano de voo. Motor 128, corretor 118.6, acione 5444, 5-3-7. 5-4-4-4-4, chame ponto que tiver aqui no metro. Vamos lá. Salvador, bom dia, gol. 1864, gente, informação, ao bebê. Quem chamou sua gentileza? Salvador, bom dia Azul, 4463, informação November. 4463, Ilhéus 180, já aprovado, só instante para 4. Gente, me escuta. Salvador, gol 9864. Gol Sanair 6213-104, posicionamento. O 9864, gol Maceió 370, já aprovado, 1-2 para 4. Aguardo. Sanair 6213, portão de número 4, chame pro táxi. Dá pro táxi, 62, vamos aqui. Uno 790, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 13450. 2852450, 13450, alternado. 3450, obrigado. Uno 962, desça para 2000 pés, altímetro 904, informe no curso localizador. Uno 094, 2000, vai chamar no curso, gol 962. Do 4463, pronto, cópia. Na escuta 4463, pronto, cópia. Autorizado para Ilhéus, nível 180. Decola da pista 10, mantém pro até 2000 pés ou terceira milha, após curva à direita. Saída da EL, após a posição da EL, voa Leda e após Leda direto no destino. Controle, aparelho 120, décima 8, transponda 5441. Está autorizado para Ilhéus, nível 180, saída da El Leda, após Leda direto Ilhéus, o controle 208, transponder 5441, azul 4463. 4463, contingimento correto, para o pushback acionamento. Excelente. 1864, cópia. Proceia. Autorizado para Maceió, nível 370, via Upper Whisky 58. Decola pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8, transponda 5453. Afirmativo, voo 9864, autorizado para Maceió, nível de voo 370, via alto plano de voo. Conforme, amplo e corre, decola 10, curva esquerda, saída Puca, Caju, 1208. Controle 5453, transponda e copia o voo 9864. 864 confirmando a saída Puca, transição Caju. Puca, Jama, após Jama, Caju. Chama para pushback acionamento. Relativo, Puca, Jama, Caju, chama para pushback acionamento. Boa noite, 64. Alfa Tango Tango, autorizado. Fax, segue o Avianca no pushback, no ponto de espera, torre 3895, ajuste 1014, bom gol. 4, boa tarde, acende a identificação, autorizado, chegada mar e desça para o nível 050, estou altímetro na 04, de uma senhora. Hoje, 050, faz uma zona. Vou e tapa. Ok, tapa. Uma, após momo direto destino. Controle 120, décima 8, transponda 5423. Obrigado, cortejamento correto, qual POB? Victor Kilo Delta, autorizado acionamento quando pronto para o táxi Torre 186, ajuste 10 no 4. Fono 62, 13 para o táxi com 107, 3 horas e 40, alternando Guarulhos. Oxenar 6213, no ponto de espera, torre 186, ajuste 10 1 4, bom voo. 186, torre 1014, 62, 13. Boa tarde, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060. Hoje estou time, estou no 04, vigilante. Com a pista, do 962. 962, complete a aproximação, chame torre 10860, bom pouso. 1860, do 962, boa tarde. 3144, Datan, desça para 2000 metros. Ajustou o time do 904, informe no localizador. Tá, 3144, controle. Salvador, boa tarde, assinar 6254, informação, novembro para o São João Rio. Novembro, a informação em curso, 1014, só um instante a copa, por gentileza. Se escuta. Controle, onde é o Chanel, 6213, passa 2000 para 360. Sou Respawn nível 360, perfil da El, 21, Serra da Alcha, né, 6213. Se possível, solicita direto Leda para o 6213. Oi, Leda. Leda, obrigado. Teste inicial, push. E se iniciar, vai bloquear o táxi do meio, só um instante, por gentileza. Você não aguarda. 6254, na escuta 4. RJ, nível autorizado 360. A rota é via Pêsulo 10, SMAP após Lúvito e Barbacena. Ao decolar Pêsulo 10, manterá a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha. Após curva direita, perfil de subida da AEL, Leda. Após Leda, direto posição Bridge. Controle 1208, torre 18. 62, acione 5462. Zaldo para o Rio de Janeiro 360, via Epsilon 10, SMAP, Lúpico, Barbacena. Decola, pistão 0, mantém a porta até 2 pés, terceira milha, curva direita após, é o Leda Bridge. Torre 186, controle 208, traz para 5462, acione 6254, está na posição 05. Correto, chame ponto de flexão, né? Camarada. 35367 para o táxi com 41, 4 horas, autonomia alternativa Recife. 41 Recife, 4 horas. Em 100 segundos à direita, via Índia, ponte espera 10, pronto. 1862, 1014, boa viagem, trip. 100 segundos à direita, Índia, segundo lado, 1862, obrigado, boa. Claro, voo no 864, sou coordena, sou a equipe do solo. Assim que a terra da trip liberar o pátio na retaguarda, inicia no 01 no chimitário. Fica sem liberar, ou tipo liberar, está em um posto de morro de controle, boa tarde, papapapá, o Fetango Tango decolou na zero, passando 1.200 pés. O Fetango Tango, perfil da Arbor? Afirmativo. Gente, mantenha 3.000 pés, perfil da Arbor, Alfa Tango Tango. Gente, vai cumprir a restrição da carta, o Alfa Tango Tango. Feedback, acionamento, portão 08. Táxi azul 4463. Tenente autorizado, portão 8, 4463. Paulo Salvador, 962 da Gol, boa tarde, livrou. 62, táxi até antes da taxa direto, aguardando ingresso no pátio, portão Sierra 9. Antes da Juliante para o 962. Betânia, disponível 050. 050, 3204. Alfa Tango Tango, vou ir direto Arbor. Direto Arbor, mantendo 3.000, Alfa Tango Tango. Informação 90. 3896, boa tarde, sua identificação, autorizado chegada a Mali, desce inicialmente para o nível 060, estou tímido na 04. Identificou chegada a Mali, desce ao 060, Mali, estou na 04, obrigado. Avistando 3144. Complete aproximação, chame 2386, bom pouso. Muito obrigado, Salvador, boa tarde, a trip 5367. 5367, boa tarde, contato radar, subo nível 190, perfil PUCA. 190, perfil PUCA. Nomeia, mantém a chegada, tem um espaço no perfil da saída árvore. Ah, tá ok, obrigado. Construa de Salvador, boa tarde, ave 5406, 76, sua identificação, autorizado chegada a Mário, desço inicialmente para o nível 070, estou tímido no 04, vigilância radar. 2:15, autonomia terra, Salvador, proximidade. Nível 070. Tráfico agora, posição 12 horas, 11.5 milhas, aeronave Airbus 320, companhia TAC. Chana 62-13, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, boa viagem. 3204 da TAM, desça para 4 mil pés, forma tráfego, posição de 2 horas, 9 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés, aeronave Charlie 402. Descendo para 4 mil, tem o que quer. Tarde, o Gol no 962, observa a saída do Embraer Azul, esquerda Juliette, atentando o Follow Me, proximidade do 612 para o estacionamento 9, na sequência. Ok, após o Azul, segue para 9, aqui é Juliette, 962, obrigado. Salvador, chega 62, 54, chega no estacionamento 05. T4, tá pronto, puxa? Ativo. Passarão dois tráficos vacados. O primeiro, o Embraer da Azul, táxi sendo sentido, ponto de espera. O segundo, 37 Gol estampado Varg, sentido ingressando no pátio. Após o segundo, autorizado no 5, chame táxi. 7, após o vendedor da Varg, faz o pushback chame táxi. Chame no 04, forma localizador. 2014, comando localizador, tá? Paulo, boa tarde, 3144, Libro. 04, para você enviar Alfa Juliette 4-4. Alfa Juliette 4-04, 3-1-4-4. 04. Complete a aproximação, chame 286, bom pouso. 286, boa, obrigado. Vamos manter posições da Juliette, aguardar para ingressar, ok? E o aeronave da aviança que vai custar no 05, aguarda distante para ingresso 3044. A gente agiliza se autorizar para não consumir muito combustível parado aqui. Agilizando então, os condições de ingressar na Juliette 3044? Tá, já agilizando, já estamos chegando na Juliette aqui. O Celebre 254, após a passagem da aeronave da TAM, está livre do feedback, após tarde. É, você faz a nave da 7x4, ali no feedback, sai na 10 tempo. Obrigado, hoje. Eu autorizaria a subida para o Alfa Tango Tango? Tarde. Valeu. Ok, wait for copy. I have in a route that is different of yours. Ok, I will check with center and send biomen 117. Sobre nível 370, perfil Puka. 370, Puka, voo 964. Três, dois, uma meia, desça para o nível 050. 050, tá 32 no meia. A 3216 informa o tráfego, posição de 11 horas, 8 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés, aeronave Charlie 402. Informa o tráfego, posição de 11 para 10 horas, 6 milhas, mantendo 3 mil pés, rumo oeste, aeronave Charlie 402. Tá sim, Sotã 32, 1 no meio, obrigado. Cinco, três, meia, sete, voe Aracaju. Cinco, três, meia, sete, controle. Escuta, você. Oi, Aracaju. Aracaju, 5307. Triângulo 3216, desça para 2000 pés, está o altímetro no 094, tráfego superado. 2000 pés no 094, está 3216. Alfa Tango Tango, suba para o nível 100. Boa, CBN, Alfa Tango Tango. Controle, trabalhou, muito boa tarde, passarela 2230. Passarela 2230, ação identificação, autorizado chegada a mão, desça para 4 mil pés, estou tímido no 04, vigilância radar. 4 mil, comigo 14, 04, passarela 2230. This is the trip, the Boston Scouts, after confirming flight plane route, because of runway 10, after right turn, dial departure, after flight leader, after flight bridge, 120 decimal reach, Salvador departure, and this clock 5455. request for push and setup. Taxi, o Chanel 6254, estamos com 122 POB, com 3 horas e 40 autonomia, alterna agora. Autorizado táxi, via Indy Alpha, com a espera do 0, torre 1116, Kenegal no 03, boa viagem. No 03, Indy Alpha, 286, obrigado. Paulo Salvador, tá 3. 3804, bom dia. 3804, bom dia. Vai taxiar via Alfa, Juliette, para o portão 3, adentrando para a nave da Vinha, taxiando para o ponto de espera. Alfa, Juliette, portão 3, 3804, 7. Salvador, boa tarde, é 35447. 5447, como fica? Oi, você já saiu da previsão para a barreira? Seria Momo direto. Momo direto, grato. Autorizado o procedimento para o 3216? Tá autorizado. Obrigado, senhor. Controle Salvador, boa tarde, azul 4468. 446, corrigindo, 63? 4463, exato. Contato radar sobre 180, perfil da EL. 180 na DEL, 4463. Tango Zulu, vou na proa de bons para chegada, estou tímido no 03, desça para o nível 050 inicialmente. Certo, Tango Zulu. Pro VOR, informa pronto para o cancelamento. Utilizou campo à vista, TAM 3216. Durante aproximação, chame tu, 1086, bom pouso. Obrigado. Azul 4076, desça para 2000 pés, informe no curso do localizador. Gol no 864, passa nível 180, chama o centro Recife, frequência 12685, alterno 3450, boa viagem. 12685, 3450, gol no 864, grato. Passa nível 150. Chama o centro Recife, frequência 12685, alterno 3450, boa viagem. localizador do Zafo Campo, azul 4076. Sente 4076, continue a aproximação, aguarde transferência de comunicações. Faz azul 4076. Xanel 6254, passa com esse contato radar, surpo nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, Xanel 6254, pode voar direto, Leda? Autorizado. Direto, Leda, 6254, firma? Autorizado. Autorizado, 6254. Solo, Salvador, dando 3216, livrou? 3216, ataque serve Alfa, reportando isso para Juliette. Alfa, Juliette. Azul 4463, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, boa viagem. 251, boa, 4463. Quem chamou? Tio Quebec Serra para Serra Índia, Romeu Índia? Tio Quebec Serra, Salvador Varacir, Serra Índia, Romeu Índia, 045, decola da pistão no 7, primeira curva direita, corredor axé, inicialmente inscrito no 10, só tem liberação do controle, 1208, acione 0130. 3 mil pés, estou tímido, estou no 0 no 3. 3 mil, passaria 2, 2, 3, 0, 1, 3. Do Quebec Serra, no 4, 5, confirma? Pessoas amadas? Confirma, 4, 2. Vai ser acionamento do Itax, torre 1186. Com viagem. Quem é? Quem é Lucas? Vou, Lucas. Salvador? A 60 milhas sudoeste de Salvador, mantém nível 100, chame agora o centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. 1260288, graças à tua volta alfa, capitão. Passaria 2230, pode efetuar o procedimento ILS e X-Ray? Autorizado, desça para 2000 pés e forme no localizador. Afirmativa, informará no LOC, desce para 2000, X-Ray autorizado. Chame 6254, passa nível 160. Chame o centro Recife, frequência 1251, boa viagem. 1251, boa tarde. Importante da Juliette, parceiro. Realizador avistando, parceiro 2230. Parceiro 2230, complete a aproximação. Chame agora a torre 186, bom pouso. 186, bom trabalho. Desça para 3 mil pés, Juliette Angelo. 3 mil pés, a lista de fila da polícia. Na 076, ingresso na Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, portão 2. Via Bravo pra ti. Quer confirmar radial? Tango Índia Bravo, Serra Novembro, Serra Novembro, para Grupo Zulus, 500 pés, roda em Rimar, para o Noroeste, 1208, o controle, 0137 no transponder. O Índia Bravo, poderia confirmar quantas milhas se afasta de Salvador? Da Sônia? Índia Bravo sente, agora instante para confirmação do transponder, ok? Mais relacionamento, chame a torre, 1 8 decimal 6.